Oi. Aí. Oi. Evolução é uma questão de persistência, morou, mano? Oi. Maurício BTS. Oi. Fumarox. Oi. Vai segurando, hein? Oi. Pelo bem da rua eu fico, sem matar a planta e na campana dos bicos. 25 anos nessa porra, mas ainda na quebrada os molecotes se parecem comigo. Tudo que a vida me ensina eu canto, mas sem fantasia pra manter o encanto. Só eu vejo a cura tá no furalamento, uma dose pura de humildade cruzando. Gangue está de Cadillac, elas vêm pra top fight, sem maldade pela fé cristã. Quero ver manter a mente sã. Cole, pega seu bilhete de ida. Na mochila não tem mapa da vida. No A4 explicava a real filosofia dessa fábrica de abrir feridas. Nem, todo final é o fim. Escuta aí, molequinho. Quando acabou a tristeza, o final do sofrimento foi começo pra mim. Ainda bem que hoje eu acordei cedinho, cantando dois neguinhos. Quer de lei passar de nave, fazendo aquela live e rezando baixinho. Não sei cadê o verme que ajudei, a rua que andei. Não sei porque chorei, o que sumariei. Continuei, não sei porque eu amei, porque cê quer saber, não sei, sei. Que não é cena de ação, cê nunca vai saber o vilão. Tudo que é preciso pra dormir de olho fechado é poder correr fechado com quem é seu irmão. Tudo nessa vida é dilema, quando a escola não resolve problema. Eu sei que não se pode ter tudo. Quem brigou pelo mundo não ganhou nem a cena. Aspirante de quebrada moderna, desconhece as ideias da interna. Pra entender o proceder de bandido, precisa entender o proceder da favela. É preciso disciplina, a rua é rotina. E pra ser lembrado fica longe das mina. Dinheiro e mulher, é melhor ganhar separado pela adrenalina. Assina, os meninos chegam pesado, mas não atrasa quebrada. Chão, o corre dos irmãos é nosso e ninguém ganha nada. Pra fazer uma moeda é sim, na postura e no sapatinho. Tio, é muita treta de bermuda e camiseta, os cana vêm atrás de mim. Que se foda, cê tá apagada, eu não te devo nada. Mas esquece que não vai ter selfie, o meu tênis não combina com farda. Faz ideia com buguei de quebrada, que nunca foi nada, que nunca deu nada, que nunca fez nada. Pacote elite pra você, aqui eu mando se fuder. Bunda subordado no meu cap, DTS em dialeto trap. Onde a música me leva eu vou, porque eu venho de onde nasce o rap.